Mais contente pra viver sorrindo a toda gente. Eu queria dar alegria e transmitir simpatia a quem não sabe sorrir. Eu queria ser muito mais sensível pra poder ouvir a qualquer amigo. Eu queria dar atenção e estender minha mão a quem precisa de mim. É preciso dar pra receber, só assim é que se pode viver. É possível ver o sol maior através de um simples gesto de amor. Vive uma vida triste só por não saber que o amor existe. Eu queria ser o motivo de alguém se sentir cada vez mais feliz. Muita gente vive um momento incerto só por não achar o caminho certo. Eu queria ser um farol refletindo o sol que ilumina o viver. É preciso dar pra receber, só assim é que se pode viver. É possível ver o sol maior através de um simples gesto de amor. Através de um simples gesto de amor. É preciso dar pra receber, só assim é que se pode viver. É possível ver o sol maior através de um simples gesto de amor. É preciso dar pra assim é que se pode viver. É possível ver o sol maior através de um simples gesto de amor.